um policial. Faça você mesmo. De nós. Serra de Itabaiana, cemitério clandestino de cavalos. James Joyce. Itabaia Náusea. Geração Shopping Centers. Dondocas. Sucumbidos pelo capital. Mas evitamos treta. Dance to the Void. Esse som aqui é um poema do último dos anjos. O grito. O grito. Grande Augusto dos Anjos. E aí, agradecendo aí mais uma vez a galera da organização, paciência, todo mundo tá vendo aí? Dois pessoas, viu? Tiramicídio. Cabeça do bolso rolando no asfalto. Resistência indígena. Resistência indígena. Resistir é preciso. Quem quiser pode ficar à vontade aí, subir o palco, fazer o que quiser aí, falou? Universidade Pública. É. Canta para negros. Meu caráter! Vou parar, pô. Thank you. anti-música. É, no caso, vai aí. É meu caráter, já foi. Deixa os nossos bassistas. Presente, sem dar nenhum fim, tá bem a náusea.